Alguém te humilhar, querendo ver você chorar, não temas. Quando o mal se levantar e quiser te intimidar, não temas. Ah, o que o inimigo quer fazer você desistir, não temas. Se foi Deus quem te escolheu, não abra mão do que Ele já te deu, não temas. A história não termina assim, não será esse o teu fim, não. Quem contra ti se levantar, a Deus vai ter que enfrentar. Não temas. Ergue a cabeça, meu irmão, Deus te fará um campeão. Não temas. Pois quando Ele escolhe alguém, ninguém pode matar, não tema. A história não termina assim, não será esse o teu fim, não tema. Quem contra ti se levantar, a Deus vai ter que enfrentar. Não temas. Ergue a cabeça, meu irmão, Deus te fará um campeão. Não temas. Pois quando Ele escolhe alguém, ninguém pode matar, não.